7 Alfa Ponto, Ponte para Zulu Zero, pronto, Tirana 1 Zero, nos vejo.

Thank you. Caixa Radar 62, Índia, Sudoeste de Salvador. Vou para a posição Bomex, que está chegando Bomex Lema, no posto de Sudoeste. 2 a certificação, deixa o voo 120, vou a mão para certificar a chegada. Juliette, vai Juliette Alfa, responde com o point, Romeo Zero, Tenente ao Zero, 1-1. Hotel de 512. 512 Airborne 10, valeu para controle de 0, 0, 0. 120 decimal 8, confirma. Diga. 0 decimal 8. 108, valeu, obrigado. Aí 2222, deixa para 2 3 7 9 0 1 1. E aliança de prioridade, faça prioridade. Opa, Alfa Charlie, vai prioridade posto destino 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 7, 9. Reporte de alto, 5-1-2, classe em direção, salva 5-0-5, 5-5-3, 7-0, frequência direct, e para position. Alto 512, the contact from the passport via Booker, which is level 372. Booker, my level 370, put down, 712. Da base da Charlie Mike, autorizado por destino 7, vento 080 graus, 09. Autorizado por 17, Charlie Mike. Baixou, travou. Sete números ao posto, passando 222, metro 0, coxa 1, 0, 0 graus, 0, 9, 9. Yankee 1.09, autorizado, está entrando o zero táxi. Do Apache 1, do reporte pronto no ponto de espera, ajuste 110 ou 11. autorizado a linha aérea decolar Titã 0, vento 090 graus, 0629. Aviona, decolada 6-6, chame controle Salvador, 1-2-0, destino 8, bom voo. 3-0-8, uma boa, vou 7-4 avião. Salvador, boa noite, vou 7-4 avião. 7-4 avião, contato radar, decolagem, decolagem 3-0, 0-2, saída 1-1.